Poderosos, veteranos no esquema, esta é a minha máfia. Poderosos, veteranos no esquema, essa é minha mafia. Qual problema? Já vi esse filme. Se liga na métrica, rima assassina, serial trilha. Fique ligado, atento no relato, o fato é consumado, ladrão engravatado. É no Distrito Federal que rola o jogo. Não estou de bobeira, nesse meio não sou tolo. Saem nos seus carros negros cheios de segurança, não descem do pedestal. E aí, você se julga o gangsta? Não estou nem aí com a sua conversa, com a sua mentira. Chega aí, essa é minha família. Atenção, não é filme, abra os olhos, se liga na trilha, no longa-metragem da vida. Todos envolvidos nessa mafia são protegidos, já posso ver um final de tudo isso. Queima de arquivo vivo, muito dinheiro envolvido. Vira uma página, mais uma cena no livro, mais um capítulo. A verdade tem seu preço, pois é o que faz, se torna inimigo dos mentirosos. Eu vejo todos em destaque, o desvio é forte, fácil, não há risco. A lei observa e assiste, mais um episódio de ação da poderosa mafia. Saem nos seus carros negros cheios de segurança, não descem do pedestal.